4-1-6-1-3. No 6-1-3, Brasília autorizado, 360. AP Zulu no 7. Decolagem no 0, direita, gole, transição ofito. Uno no 98, 5525, transponder. Autorizado, Igor, 360 para Brasília, AP Zulu 17, saída gole ofício, decola da 10, curva direita. Controle 198, transponder 5525, 1613. Correto, no 613, champanhe. É o patão, no 613. Boa noite, 404, boa noite, sem identificação, desse mantém o 050, chegada à mar e redução 259. 050 na mar e retiro para 2509, ou 070, qual a velocidade? 150, estou reduzindo aqui. Sente. Realmente não. Pode manter, se possível, até a etapa, pelo menos. Não, dá sim. Não tem problema não. Ok, então me informe somente para quando necessitar alguma redução. Lima, tem 1 no 0. São 3197, decolado 1 no 5, controle 1 no 98, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 97. Controle Salvador, boa noite, são 3197. 3197, boa noite, contato, radar, decolagem, submantenho 380, após 2000, direto da EL. 3.062, livre aproximação, deixa para 2.000 pés, acusa estabilizado no localizador da 1-0. 2.000 pés, apontará estabilizado no local da 1-0, tá? 3.662. 5-2-1-6, livre da colagem 1-0, vento no 0 graus, 1-2 nós. Lutando 3603. Farido 2224. Localizador, desloco o campo. Completa aproximação, chamando Torre Salvador agora em 118.62, bom povo. 106, grato. 5523. Empresário 340, agora 10, curva direita, da eu. Lida 7098-5523, transponder 3603. Negativa após Lida, voo BDEV, mexendo pronto, puxa sobre a minha. Lida BDEV 3603. Está pronto, puxa back acionador. Portão é o 7, confirmando? Afirmativo. Está livre então, chame back. Vai lá. CN 798, falou tempo 5216. 4077. Gol 1404, desça para 4000, ajustado 1012. 1404 para 4000 com 1012. 325 Salvador, tá? No perfil da saída, compra. A sua escuta. Trip 5216, contato na decolagem, suba 130, saída Conde. 7, acessão 130, saída Conde, Trip 5216. de tráfego? É o TAM 3568, 3561, desculpa, no 09, autorização de tráfego, centro da Romeu. É pra Brasília, o 3561? Ah, seu. 2714. Guarda a cópia, TAM 3561. Controle, voo no 398. No 398, acione identificação autorizada pela chegada Mari, desce ao 050. 050 na Mari, perdeu contato por cento, voo no 398. Salão 220, direito 1219, boa noite. 1862, Renata. 1862 até 3662. O 4070 prossegue 2000 pés, autorizado a final ILS, reportar estabilizado. Para 2000, reportar ali no ILS do 4070. Autorizado a decolagem 536. O 1884, boa noite, adicione identificação autorizada. Chegada Mari, desce ao 060. Chegada Mari, descendo 060, identificou o voo no 884. Torre Salvador. Boa noite, TAM 3662, estabilizado, ILS, passando fim de terra. Sente, TAM 3662, vento 090 graus, 13 nós, tem livre pouso no 0. 090 com 13 nós, TAM 3662. Foi 36, decolado 22, controle 1198, bom voo. 198, obrigado, boa noite, foi 36. Pronto, qualquer, TAM 3661. O 380 autorizado para Brasília, via Pesolo no 7, decolagem no 0 direita, gole o fito. 1198, 5565. Voo 330, sério, Puca. Puca 330, foi 36. A gole e o fito, gole e transição fito, e o controle 1 no 9, decima 8. Conferir Autorizado 380 Brasília, upper 1710, decola curva direita, gole, Mosquito, 5565-119-18, TAN-3561. Chama pronto, 3561. Chamará pronto, graça, TAN-3561. 10-4 se aproximando da Júlia. Gente, passarei da guarda para ingresso. Tem uma aeronave que efetuou o pushback, já deve iniciar ataque no setor, ok? Sua posição será 14. Tá certo, passar da guarda para ingresso. Passou na posição da nota da porta. Eu estou em 224. Grupo Eu, gol na 404. Prossegue 3010, ajuste 1012. 3.012, gol na 404. Está efetuando desvio, confirme. Tô dando 369. Reporte como tiver condições de Proaduna. A Proaduna está presente. Isso, autorizado 2.000 pés, reporte estabilizado, gol na 404. 2.000 pés. Azul 4070, complete aproximação, turno no 8612. 18.6, obrigado. Para o táxi, está 3.6.6.0.3.1.7.6 a bordo, 4 horas de curso, alterando o galhão. Rede Salvador, azul 4070, boa noite. K3662, salão 224, direito no 219, boa noite. Direito no 219, boa. Azul 4070, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando, 4070. Uno 398, prossegue 3.000 pés, 1.012 no ajuste. 1.012 no ajuste para 3.000, gol no 398. O Passaredo aguarda a passagem do tráfego da TAM e aposta livre até 14. Após a passagem da aeronave, abrindo o tráfego para todo, reboque no ponto. 536, pode voar Aracaju, senhor? Aguarde. Sabe interceptar o gol no 404? Afirmativo, reporte estabilizado, gol no 404. Reportarei. No 398, redução 200 mais, prossegue 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, gol no 398 para 2.000. Gol no 884, prossegue 4.000 pés, 1.012 no ajuste. 4.000, 1.012, gol. Imediato, Charlie Salvador, boa noite, gol no 404, estabilizou no whisky. Boa noite, gol no 404, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. Jet 536, após cruzar o nível de voo 130, está autorizado direto a Aracaju. Após 130, direto a Aracaju, 536. Obrigado. Ground Zoo 4070, good evening, clear the active. Clear taxi Juliet to April 1, position 08. Good, yeah, 071. Position number 8 to Zoo 4070. Thank you. Controle Salvador, autorizaria o TRIP 52 no NEM acender para o nível no 50? Aguarde, sobre a restrição 130, aguardando a coordenação com o centro Recife. Ok, eu agradeço muito. É o TRIP 04, livre pouso no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 0 mais. Livre pouso no 0, 1 no 4, 04. Sandra 603, recolado 30, controle 1 no 98, bom voo. 98, boa noite, 3603. Está livre o nível 1 no 50, trip 52 no meio, muito obrigado. Lembrou 160 para o 330 para o Aracaju. Projeto 536, chame Recife, 125, decimal 45. 5835. Bom, no 884, prossegue 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Livre descida para 2000 pés, está livre o ILS, reportarei estabilizado com 884. Complete aproximação, estou indo no 8612. 28 meia, boa. Estabilizado, boa. Vagão no 398, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Olhando a pista livre, João, 398. Bom no 404, salas 32, direito no 219, boa noite. 219, boa. 398, livre pouso no 0, vento 090 graus, 129. Autorizado, pouso na 10, o voo no 398. 404, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Localizador, gol no 884. No 884, controle em aproximação, chega o trem, chame torre, 1186. 1186. Gol 1613. Tem 144 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna convite. Continue a aproximação número 2 para pouso. Gente, vai continuar na aproximação, gol. No meio no 3, ciente, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, meio no 3. No 398, solo 36, direito no 219, boa noite. 9, boa. 7. Logou no 398, livrou, boa. Trem 98, Alfa e Juliette, portão 612. Juliette, 612. Livre pouso pro gol 884. Salvador é o passarelo 2224, resposta no espaço, tem que ter informação, por gentileza 350, Juazeiro. Juazeiro autorizado, 350, peso 119, decola da 10, esquerda, Momo, frote 1198, 5553. Boa, 350 para Juazeiro, alta de 119, decola da 10, esquerda, Momo, frotinho, 198, 5553. Correto, 2224, champanhe. O trip 5216, Recife 12545. Pode repetir, por favor, para o trip 5216? Posso sim, chame 12545, Centro Recife. 12545, é o trip 5216, eu lhe agradeço muito, senhor. Tenha uma boa noite, bom trabalho. Boa viagem. No 884, prossegue via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, voo 1884. Decolagem 0, voo 163. Meio no 3, decolada 40, controle 1998, bom voo. 198, boa noite, 163. Patrulha ligou 16 no 3, decolou na 64. 16 no 3, deixa o controle, meu cordial contato radar. Noite, 163.